Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. En esta semana empezamos este primer programa con nuevas canciones, 15 temas para disfrutar. Empezamos en primer lugar con el músico crooner inglés Des O'Connor y este I Pretend. Sitting here so lonely in the firelight, listening for a footstep on the stairs. All I have to talk to is the moonlight shining on an empty chair. So I'll pretend your loving arms are reaching out for me. Yes, I'll pretend. And though my eyes are closed, I still can see. As I pretend, the world is new like it used to be. One day our love must end, till then I'll just pretend. Something made her change, what could it be now? Wish I knew exactly what I'd done. If there's someone else, I'll set you free now. Guess I've lost and he has won. So I'll pretend your loving arms are reaching out for me. Yes, I'll pretend. And though my eyes are closed, I still can see. As I pretend, the world is new and like it used to be. One day our love must end, till then I'll just pretend. One day our love must end, till then I'll just pretend. Ahí está el Pretend de Des O'Connor, y ahora seguimos con otro músico crooner más orientado a la música country, digamos, Rhinestone Cowboy. Ahí está Glen Campbell. Hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me like a rhinestone cowboy. of the things I'll do. With a subway token and a dollar tucked inside my shoe, there'll be a load of compromising on the road to my horizon. But I'm gonna be where the lights are shining on me, like a Tenemos ahora con Chico Buarque, este brasileño que recientemente ha cumplido años y acompañado del músico, instrumentista y director orquesta italiano Ennio Morricone, nos presenta Tu sei una noi. Bella tu sei stata della nostra compagnia, eri un po' la fidanzata, eri un po' la fantasia. Poi un giorno sei sparita, non so quando, non so come. Hai cambiato la tua vita, hai cambiato il tuo cognome. Tu sei una di noi, laia laia, anche se non lo vuoi. Chi ti vede non ti crede, chi ti conosceva ormai non ti dà del tu. Io che ti volevo non ti riconosco più. Lunghe sere di canzoni, pochi soldi, molto vino. Quante belle ispirazioni quando tu mi eri vicina. Oggi sei la più elegante del San Carlo e della Scala. Senti musica importante che una volta ti annoiava. Tu sei una di noi, laia laia, anche se non lo vuoi. Chi ti vede non ti crede, chi ti conosceva ormai non ti dà del tu. Io che ti volevo non ti riconosco più. Oggi è il giorno della festa, sentirai le nostre voci. Ti apriranno la finestra le canzoni che conosci. Ma se provi nostalgia, non mostrare che sei triste. Guarda giù con simpatia, come fanno le turiste. Tu sei una di noi, da la la, anche se non lo vuoi. Chi ti vede, non ti crede. Chi ti conosceva, ormai non ti dà del tu. Io che ti volevo, non ti riconosco più. Tu sei una di noi, anche se non lo vuoi. Chi ti vede, non ti crede. Chi ti conosceva, ma non ti dava in più. Io che ti volevo, non ti riconosco. Ahí está Tu sei una noi, Chico Buarque, Ennio Morricone, y seguimos ahora con otro músico inglés que falleció hace unos años, bastante desconocido en el mundo en general, y es Jim Pitney, y este I'm Gonna Be Strong. I can see you're slipping away from me. And you're so afraid. I'll plead with you to stay, but I'm gonna be Pinday and Gonna Be Strong, ahí está en confidencia. Seguimos ahora con una dupla de excepción: Bob James al piano y Kirk Wallon al saxo. Smooth jazz de muchos quilates con este Out of the Cold. Thank you. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Out of the Call, ahí estaba Bob James y Chris Wallum en el saxo, y seguimos ahora con Gino Marinello, otro desconocido, y este Bright Eyes. Bright Eyes, este estándar, digamos, de la música interpretado por Gino Marinello, y ahora continuamos con otro desconocido, como es Max by Graves, y este temita corto llamado Come to Our Coming Party. I'll come to our coming our party tonight. It's gonna be just swell. John is coming out of the army. Sister's coming out of the shell. Mother's coming out of the factory. They're all coming out without fail. And all the tiny tots will be coming out in spots. And Dad's coming out of jail. There's gonna be such fun. Everyone has had their invitations, so why not come to number 21? All together now, come to our coming out of a party tonight. It's gonna be just swell. Johnny's coming out of the army. Coming out of the factory. They're all coming out without fail. And all the tiny tots Venga a nuestra fiesta. Ahí está Max Mygraves. Y ahora seguimos con el Día del Padre, que fue en Estados Unidos recientemente también. Y en América, a diferencia del 19 de marzo, allí se celebra a mediados de junio. Y en este caso, Lanterns on the Lake, Linternas en el Lago, nos presenta este Father's Song. Son, ahí estaba Lanterns on the Lake, y ahora seguimos con el pianista organicista Jim Smith y este Jazz Scatting en puro directo. Mm-hmm. Tenemos ahora con John Vangelis. Vangelis, el músico griego, y este I'll Find My Way Home. Wish will come true. Y ahora continuamos con un par de saxofonistas y trompetistas como son Paul Desmond y Gary Mulligan y este clásico estándar, All the Things You Are. Thank you. continuamos en Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es, disfrutando de la buena noche. Vamos con Nassau Zambi y Seu Jorge en este Tempo de Amor, un tema de Vinicius de Moraes. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y de Nassau Zambi y Seu Jorge pasamos a continuación a James Morrison, este cantante reciente de la música rock, más cantautor puro, en este Please Don't Stop the Rain. The line, was it something that I said or didn't say this time? And I don't know if it's me or you, but I can see the skies are changing along the shades of blue. Forever,

Smoke in the Sun de Elvin Jones con Jan Hammer ya da finalización en el programa con José James y este While You Were Sleeping, mientras estabas durmiendo, como en este caso que a lo mejor estabas durmiendo o a punto de dormir ya con este programa. Shadows long upon my face, shadows long upon my face. She's gone on the last train. Never thought that she would go. Never thought that she wouldn't go. Now I'm on my own. a love to heal my pain. All of this asking you. Bien, con esto finalizamos Confidencias de la Madrugada. Volvemos mañana a las 12 de la noche en rfcradio.es con muy buena música, la cual no termina nunca en rfcradio.es, los 7 de la semana, las 24 horas del día.